Atenção, pelotão! O que vocês estão ouvindo? O velho senhor! Dua Lipa. Certo dia, estava no intervalo da escola. Tudo parecia normal. Até que... Pedro! Gritou a minha amiga. O que é, menina? Quem morreu? Então, sabe aquela menina ali? Ela tá querendo te pegar. Você quer pegar ela? Naquele momento, vi uma luz dizendo que era hoje. Não passaria de hoje. Você tá louca? Lógico que eu quero. Avisa pra ela me esperar às 3h30 na escada. Na época, eu estudava em escola de tempo integral. Então, fui para a sala, mais esperançoso do que minha mãe no resultado da Mega Sena. Treinando um beijo com meu braço umas 47.253 vezes. Peço perdão ao meu braço por isso. Enfim, estava muito ansioso. Cheguei a escovar os dentes 3 vezes. Chegando perto das 3h30, comecei a comer todas as balas que via pela frente e passei a pasta de dente na língua. Melhor prevenir do que remediar, né? Quando o relógio bateu 3h30, pedi para a professora que pudesse ir ao banheiro, falando que estava passando mal e, literalmente, estava depois de comer a pasta de dente. Então, encontrei a menina. Peguei lentamente em sua nuca, olhei para seus lábios carnudos e aconteceu. A bola entrou no gol. A torcida foi ao delírio. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Beijando. Mas não foi bem assim. A menina não colocava a língua nem por um decreto. Aqueles lábios canudos não eram aquilo tudo. Decepcionado, parei de beijá-la e voltei para a sala. Ao mesmo tempo que fiquei triste, também fiquei feliz. Eu tinha perdido o bebê. Me senti o príncipe da Inglaterra, o verdadeiro Christian Grey. Enfim, esse foi meu primeiro e desastroso beijo. Você acabou de ouvir a crônica O Meu Primeiro Beijo, escrita por Pedro Henrique Souza, com narração de Kaique Moizinho e vozes de Cauane Viana e Cauã Jesus. Esta é uma produção do grupo O Berro do Elipa, direção de André Adresca e Luana Werneck, edição de Pablo Silva Alves e J. Fagner.